that they're gonna be pissed. That that door is supposed to be made of. Do seminário. É, mas eu acho que tem a ver com uma coisa do fortalecimento dos projetos, que a ideia de poder ter coisas concretas para seguir, né? A gente até escreveu o projeto da compra e foi pensando nisso. Eu acho que esse. Você quer falar, Tiago? Eu acho legal a gente, como ela falou, a gente definir algumas coisas aqui que são, sei lá, coisas que são gerais, por exemplo, uma data. Então, eu acho legal essa ideia de pessoas aí dos três, todas essas comissões se reunirem em breve, semana que vem, ou na outra, semana que vem tem feriado, não sei se vai conseguir. Então, né? Para esses três grupos, que são poucas pessoas, né? Até poucas que conseguiram participar de todas as reuniões, pegar as pessoas que participaram mais, aí são umas 10 pessoas, talvez, que participaram dessas comissões, né? Além da Marta, sei lá, 10 a 15 pessoas no máximo. É um grupo bom para conseguir executar as coisas. Aqui a gente vai decidir se é isso mesmo, se aprova, se o grupo todo aprova. E esse grupo menor aí, né, acho que, eu acho legal essa metodologia, a gente marcar isso em breve. E a ideia do que a gente pensou primeiro no seminário era poder fazer com o menor custo possível, né? Pensando nessa história de custo. Era pensar um espaço como esse aqui, ou espaços gratuitos, espaços públicos aí, e pensar pessoas que pudessem participar e convidar pessoas a falar. Por exemplo, o Léo, né? Pesquisa, está nessa articulação, pesquisa, já tem essa articulação política e tal, do grupo social. A gente pensou na Ana Luísa, a Ana, então, uma pesquisadora aí, participante do empreendimento, que também tem uma, né, um largo tempo aí de imersão assim, nessas discussões, tanto teóricas quanto políticas, e que trabalha na USP. Então ela poderia vir como, né, não seria receber para isso, pessoas que possam vir pela. Pessoas que estão na universidade fazem isso, né, podem participar sem necessariamente estar. É, e se for de São Paulo, não precisa pagar o deslocamento. O problema é se uma pessoa que não for de São Paulo, precisa vir de outro estado, de um lugar longe, aí tem que soar, né? Isso aí sim, é um custo. A gente pensou na pessoa, as pessoas que viessem para fazer essa parte inicial, né, de trazer um pouco mais de elementos, de história e tal, veio pessoas sem custo. E a outra parte era os próprios grupos se reunirem para reunião para trocar. Então não tem muito custo, né? Porque talvez a coisa de, sei lá, água, café, essas coisas lá, vai ter que ter, né? Pode ser vira. Isso é mínimo, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Dependendo do lugar que a gente consegue. Vou falar uma coisa pra vocês. Oi? A gente. Advogados, sim. Nós trabalhadores dos bares, parece que não, né? Vocês estão falando, mas. Por exemplo, eu cheguei lá em Brasília, convidei o Valmor para vir para cá. Eu falei, ele nunca vai saber disso. Porque meu, depois fui diretamente chamado para São Paulo. Nós, os vários trabalhadores, nós temos voz sim. Vocês podem falar da opinião e pedir também, que eu vou anotando aí. Pô, eu sugeri, né, que um grupo, não sei se é dos três eixos ou fora do eixo, né, que... E para ficar responsável, que tira um coletivo para estar tá buscando, entrar nos editais para buscar verba. Né? Eu acho que é isso, é primeiro eixo ou fora do eixo. Agora, eu participei lá do, acho que, fevereiro, março, acho que lá no do bairro do Lourdes Solidariedade. Tinha duas pessoas lá que eram jornalistas e que tinham foco em questão social, design, né? E ele prometeu que ia estar colaborando com esse marketing. Também tinha outra jornalista que estava lá também, que se comprometeu a ajudar a divulgar, né? Fazer um trabalho de divulgação gratuito. Né? Então, com essa proposta. Estou até conversando com o pessoal lá da. Não, vamos tentar focar um pouco nisso para tentar ajudar eles a pensar nessa data, nesse espaço. Vamos amarrar então. Posso fazer uma colocação antes? Sabe o que eu acho dessa coisa da Gisele? Você ainda falando dos editais, no predecado e tal? Acho que essa comissão tem que ser reorganizada, essa comissão que pensava em fortalecimento. independente da realização do seminário. Eu estou dizendo para não ficar atrelado, porque perder prazo, aí, assim, e o seminário, né? Não, acho tem que essa não característica. A outra, mas acho que a gente não ele tem uma característica de aprofundar a discussão. Em outras palavras. E isso é mais prático. Tem que, essa comissão tem que, talvez, se reorganizar, independente da realização do seminário. Senão, eu acho também. Se você ficar atrelado, você vai perder o prazo. Vamos ver a data. Vamos ver a data. Esse seminário, eu entendi na organização para socializar essas informações que a gente está fazendo aqui de uma forma um pouco mais aprofundada e para trazer essas pessoas para falar de coisas específicas que a gente precisa de mais maior acúmulo. É isso? Não necessariamente as pessoas fora da rede. Né? De ouvir pessoas. Sabe, tirando isso, fez uma surpresa. Quando você está falando de repente, ah, é. Não, é que a gente pensou o seminário uma forma mais barata possível. Relevante. Então, chamando pessoas que participam do dia a dia, órgãos públicos que vão vir para dar o professor, né, que pode vir como. Né, ou relevante. Vir voluntariamente, ou alguém da OAB que venha falar, né, sei lá, que venha falar não é um palestrante que vai receber nada por isso. Né, só, a gente só vai ter custo no caso de deslocamento. Tem que se convidar alguém. Sei lá, de Brasília, né? Então tem que ter deslocamento. Isso é, tem que ver se a pessoa vai ter muito deslocamento para isso. Nessa proposta, acho que, além da gente já pensar, né, que não vai ter nenhum custo, já organizar sabendo que é uma proposta já sem custo, sem nada. Porque eu acho assim, chamar pessoas que já não são do nosso conhecimento, que já não faz parte da rede, para a gente ampliar as discussões, senão a gente fica muito repetitivo, né? Chamar pessoas de fora. A gente já com esse pressuposto de que vai ser voluntário mesmo, que, né, que a gente não tem como custear pagamento. Eu acho que aí eu concordo. Porque senão a gente fica sempre no mesmo. Andando em volta no que o público já tem, já sabe, já faz. Então vamos tirar a data já. Precisa de pessoas novas. Já de repente, será que a Unisol não tem alguma indicação? Porque tem advogados, a Unisol, tem. Tem. Fora outros advogados específicos, ou tem a possibilidade de vir. Mas as Sim. Aí a gente vai junto, a gente está. Estamos todos juntos. Assim, nesse sentido da gente. Buscar, somos nós que vamos fazer isso. Nós, que eu digo aqui, ó, setorial. Né? Então, assim, a ideia é de sugestão de data para verificar o que vocês acham em termos de mês, né? De que mês seria uma possibilidade, então, para a organização, para tempo hábil. O que vocês acham? Agosto. Agosto, para nós seria interessante já, mas. Mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa agenda de rede, né? Na primeira semana tem executivo, na segunda semana tem feira, na terceira semana tem reunião. Mas então, de todos. Então, pensando em agosto, talvez na quarta semana de agosto, eu sugiro de sexta-feira. Porque sexta-feira, pelo que eu vejo, muitos projetos se reúnem na sexta-feira. Então, talvez essa seja mais fácil marcar a reunião para ir. Eu acho que a gente podia tirar a semana, quarta, que é o melhor agosto, se ninguém tiver outra ideia. E aí a gente tem que ter lugar, e aí a partir dessa semana, aí mais gerais. Aí a convenção gera. Vai aprofundar. Mas depende sugestão, E é mais de um dia. Sugestão. Já vai ser mais um dia, né, gente? Hoje em dia. A gente pensava em mais de um dia. Mas vocês pensaram seguidos ou de, tipo, cada mês? Eu sou mais um dia só isso. Não pensando carga horária, isso a gente não pensou. Só o público-alvo que já tem, somos nós mesmos. Agora, a gente não pensou a carga horária. Pensou que um dia é pouco, talvez dois seguidos, talvez duas sextas-feiras. Eu tenho que pensar, não sei se tivesse tirar uma consciência aqui já. Se a reunião for aqui, ó, se a reunião for todo mês, duas sexta-feira, eu posso subir. Eu sei. Então tá, proposta de data, então, a gente vai azeitando e, né, focando. Agosto, quarta semana, dois dias, são duas sextas, outros dias. Tá fechada essa data já? Não. É proposta. A gente precisa checar local, né? Uma série de coisas. Seria pra, tipo, um fim da reunião da rede. Mais. Mais gabinetes editoriais. Muito mais, porque só todos que vão na rede já vão. Né? É. Tem as pessoas, tem os grupos representados na rede que as pessoas não vão e vão querer ir nesse. Né? Pode ser que tenha 300 pessoas. Os setoriais, tipo, se mais. Mais. Mais. Mas a gente poder pensar nisso, porque na PUC, por exemplo, tem auditórios grandes. E se a gente pedir pela PUC, não para. Se eu pedir como uma aluna, eu posso dar doação, ó, meu núcleo, apoiador da rede, ele não para. E até para a gente reservar outubro, por exemplo. É porque a gente, pelo amor de Deus, a gente não tem demanda porque não tem espaço. Não vamos mais passar por espaço isso. Espaço com mais tempo. Não, então, não vamos mais passar por isso. Temos que montar um espaço grande mesmo, entendeu? Porque senão a gente restringe a participação. A gente já passou por isso mais de uma vez e eu não estou afim. Tem que começar a pensar a partir de agora, né? Sim. E a organização do seminário, então, ficaria as três comissões necessárias. Eu não sei se a Marta vai conseguir me responder, mas já me colocaram lá que a Secretaria Municipal de Trabalho, né, com as outras ligadas, e o secretário falou que tem uma verba X lá para injetar nos empreendimentos. Eu quero saber se isso é real ou é ou alguém me passou. Tá viajando. Mas você está falando da casa da periferia? Não, a casa do periferia. Segundo me passaram que tem uma verba da secretaria que vai entregar. Mas é de certo, fortalecer ainda redes. Diz que já está lá, está na secretaria, não é de certo. Já está lá, já está lá. A Isadora que está no trabalho. Essa que não falaram, tem a secretaria que é a coisa mesmo. Não é edição do rei. Não, falou que ia dar o dinheiro aí. É Ministério do Trabalho. Se organizar. Teve uma fala do Léo. Mas é do Ministério do Trabalho. Tem uma fala do Léo na rede falando de uma verba de alguns editais da Secretaria do Trabalho Municipal, deste projeto aí. Para ser uma unidade bem de. É aqueles dois moços que foram fazer projetos, lembra? O Ivo e um outro. Unidade produtora. Perigo isso. Sendo unidade produtora. Da região. Acho que para falar sobre o Planacop, o Léo é uma boa pessoa. É. Então, mas elas não sabem. A gente vai precisar buscar essa informação. Né? Então, o Léo acenou com essa possibilidade, a gente acabou acelerando um pouco a escrita do processo porque falta na casa. A gente tem alguns financiamentos na casa, da Profeu, mas tem coisas que estão faltando serem ter verba para poder completar o projeto. E aí a gente queria pedir para concorrer nesse edital e tentar conseguir. Né? Eu não, porque até foi escrito o projeto que a Isadora mandou para a gente completar o nosso na Norte, que é daquela cozinha que tu convive, eles querem montar lá, que tem uma cozinha, mas eles querem equipar a cozinha. Eu não sei se todos, né? Eu já tenho também outros projetos escritos que não sei como é que se. Mas isso precisa de informação. Informação precisa, né? Não, minha foda é. É que a gente está seguindo uma fala do Léo. Aí ele falou assim, ah, mas o projeto da cooperativa social não está apontado. Quando eu e a Isa escreveram, que estava na grupo, na penúltima reunião, né, que teve a última que a gente tentava, a gente colocou esses pontos, inclusive a Benedito Calixto do Oeste, a adequação da loja e a adequação dos equipamentos da loja, e pensamos no ponto, a gente não chegou a detalhar, mas a gente apontou isso. Aí ele disse que na última reunião ele não viu isso. Por isso que ele questionou e aí falou, tem um edital para contemplar alguns equipamentos, algumas coisas. Na última reunião da rede. Bom, eu queria dar um spoiler aqui, não sei se todo mundo está sabendo, né?